Jesus, tira o meu egoísmo, arranca a soberba do meu coração. Quantas vezes eu quis andar sozinho, mas sem ti eu perco a direção. Me salva, me liberta dessa prisão. Só em ti encontro a salvação. Abre meu coração, vem morar em mim outra vez. Me rendo aos seus pés, Jesus, tua graça me refaz, tua luz me traz paz. Só em ti eu encontro o amor que satisfaz. Tentei ser forte com minhas mãos, mas caí no orgulho e na ilusão. Hoje entendo, só tu és meu abrigo, meu Senhor, meu melhor amigo. Me salva, me liberta dessa prisão. Toma conta da minha emoção. Jesus, eu me rendo.